altura do sinal magnífico. Então dá presente, chame o controle em 1, 2, 0, decimal 8. 208, velocidade reduzida mais, federal. Sua escuta. É 14 horas, seu grupo uniforme, contato radar na decolagem, saída MOM, código após direto, suave mantendo o nível 100 sem restrições. Saída MOM, código após chave direto, suave mantendo o nível 100 sem restrições, ótimo grupo uniforme. Número de decolagem, restrito a 1 no teste. Tango uniforme Yankee Papa Tango Whisky Yankee uniforme. Chame Centro Recife, reconhecimento 28.8, até o número 2000.0. Chamaral 288, alterando 260, bom dia, bom trabalho, chefe. Rio Zulu, informo tráfego 12 horas, 5 milhas, 410, 1044. Climb to flight level 320. Can you run for us? Sierra, desça para altitude de tráfego, reporte passando 3.500 pés. Achamos Sierra, autorizado cruzamento, Quebec, máquina Lima, solo 2.1 de cima lado. Control Azul 4299, could you confirm fine flight level 240? 3320, Azul 4299. Fine flight level 320, Azul 4299. Vitor Tchelo, eu estou ciente, mantenha para a pata, com parafuso, para chegar no site. Capsul, base autorizada, pode continuar dando 7. Reporta nacional da 107, baixado, já está baixado, travado. O Mike é com o celular. Desce para a 2-0. Segura, alerta, escuta. Chamou o controle, confere. Tem um Foxtrot Kilo Yankee, turn left, heading 050 to the localizer course, descend to 3,000 feet, in H10, confirm 4,000 feet, in H10 ascent. Okay, left turn, heading 050, descend to 4,000 feet, Foxtrot Kilo Yankee, here to descend to localize. Sulu, foi autorizado, pistão 7, vento 270 graus, 2 graus. Mike Echo Zulu. 160, reduza para 220 mais. Continue 9, descendo para 0, 0, 5, 0. 0, 5, 0, meta 59. Box, box, yes, prosseguir. Yes, Fox-Fox-Fox-Fox. Frequência lista da coordenação. Fox-Fox-Fox, frequência de feira, caso o Conect 131 decimal 3. Palmeiro Cotige, mantenha 3.000 pés, até 25 minutos agora. 2.000 até 25 minutos. Autorizado, jogo na planta. Ah, levantamento. Boi árvore, papapá, gigante até o ambiente. Now 1 o'clock, 14 miles north eastbound, maintaining 4,000 feet, Falcon 2000 with 1905 of ground speed in reduction to a full speed. Passando o Fox Trot Kilo Yankee Roger, runway 7. Not yet, but we are just setting the localized course. And are we clear to descend to 2,000 feet now, American 229? Go through. Are we clear to descend down to 2,000 feet? Descend to 4,000 feet, American 229. Okay, 4,000 American 229. Papa Tango, Fox SK, Yankee Call Tower, Sarabia, frequency 118.95. Okay, Tower 118. 0.3, I have run in sight, thank you so much. 118.95, Fox Stretch QAX. 118.95. Que justo, 700, gol 11.0. Tower, morning, Papa Togo, Fox Stretch QAX, Stabi Sion, Alex. Gente, voo 960, desce e mantém a 4 mil pés, eixo do altímetro 10017. 4.0.17. We need lower, sir. American 229, descend to 2,000 feet, QNH 107, clear to find a pressure on 10, report established. Down to 2,000 feet, understand we're clear the ILS, X-ray 10, report established. Azul 4199, chame Center Steve, frequência 123.8 até 1.2835. Passo 299238 até 1.2835. Azul 2796, 72 milhas Nordeste Salvador, serviço Nordeste Serrato, chame controle da Caju, frequência 1.2033. And American 229, confirm we're cleared the ILS X-ray 10. Affirmative, we're cleared, final approach 1810, American 229, report established. Thank you. American 229, I established the ILS X-ray 10. Call tower, Sarabia, frequency 119.1, 118.195, American 229. 1895, good day. Good morning, American 229 ILS X-ray 10. American 229, question approach to the left line request, to make sense of the lockdown. Continue the approach. 150 mais de grade em redução. 7, 11, 0, 0. 1, 0, reduza para 190 mais. Desça para 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Reduzido para 199 e desce até 3 mil pés com 1.017. Bilhete até 1.000, aguarde. American 229, we have a flock of birds on final at about 1300 feet. Birds on final at approximately 1300 feet. Roger, thank you for the information. Roger, descida 1160. 1160, desce para 2000 pés, apresenta o procedimento, chama a força visada. 220, chama. Comandante, bom dia, 6311, ciência da Índia. 6311, passando a identificação dessa via chegada com o para nível 050. 050, via 6311. 21171, a identificação dessa via chegada com o para nível 060. Chame todo o Salvador, ficou esse número 3195. Com Salvador, gol 1160 na aproximação, pista 10. 1160, continue em aproximação número 2 para pouso, o tráfego precede a cruza cabeceira. No momento, o vento variável 02 norte. Atenção à banda de urubus reportado pelo América na curta, aí entre o externo e o médio, urubus, na aproximação. Pois sim, vamos ficar atento e prossegue na aproximação. 201, não libera direita, chama o escalão 21, decimal 9. 219, legal. O Oscar Golf Uniforme, 5.6 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para o serviço de informação alerta, chame Centro Recife, frequência 1.2.5, antena 1.5.45. Para 2509. Para Thank you very much. We'll do it in a session. Шалема 311, десна пара 4, пропай, пътче до алчиметро на 0 на 7, кои се ядят от 3 на 7, и сега просъжиме тая наряд. Какво е пара от 311, кой е съвето задно взел? 311, когато тези пара 4, пропай, кои се ядят от 3 на 7, и сега просъжиме тая наряд, писто на 0. 4, кои се ядят от 3 на 7, 3 на 7. Аниме 3-1, реши до очимето на 0-7, ще се правя клака на 2. Патро, да е за 3-1. Após pelo voo, se havia 3 66. Ah, ok, após 666. Com campo 63 anos. 63 anos, chame torre 1-93-195. 1-2-6-0 para serviço de informação direto de Valença 2, 7, 1. fala da barra. Sente, vamos lá, fala da barra, tudo bom? Oscar, mantendo o número 10, todo do axé, informe o farol da barra. Sente o número 10, informe através do farol da barra, tudo bom? 1203, 1230, dispara 2500 pés, 2803-66, final procedimento Renato Costuma 0, informe estabilizado. 2500-66, reportará estabilizado, agora nós vamos fechar. Autoriza direto Valência 1 no meu pé, com o quilômetro Oscar. Após o farol da barra, será autorizado pelo quilômetro Oscar. Mantenha o número 10, com o quilômetro Oscar, enquanto o farol da barra. Tem que tomar a farol da barra, quilômetro Oscar. O chaleiro é 312, chame 105, frequência no 2000.5, até no 95.45. 2000.5, 2000.5. O chaleiro 250 mantém o perfil da chaleira do médio 1 e será autorizado o procedimento da nave da 1-0. Goma 230 estabilizado. Estabilizou, Goma 230. Complete nosso procedimento, chega para o Salvador, frequência 118, descendo 95. 1895, Goma 230. Controle, o Rio da Oeste através para da Barra. A frequência do Rio da Oeste, qual foi o estimado feito? Esteja atento ao tráfego na sua posição de 2 horas 2.4 milhas, fazendo sobre o voo próximo do farol da Barra, de espera Romeu 44. Torre Salvador, bom dia, agora 230. Romeu 230, do originário, utilizado em pista legal, ponto variável. Ele foi no pista 1-0, agora 2-3-0. Aqui, Rosto Mike, da presente, controle Salvador, 2-0-29. Ah, que graça. Isso mais possível. Ok, passa o buraquinho, vai manter que as pedras até mais 4 milhas e após seguirá com o Prod de Alagoinha. A papapá Mike Golf Mike é ciente. Andando no corredor forte no meu pé, sobre regra de voo visual. Após 4 milhas, vou autorizar direto a Alagoinha e seja atento à área proibida de calafari. Ok. Stand 3304, autorizado ali, né, decolagem pista 0, vento 350 graus, 3 metros. Ali decola da 0, Stand 3304. Controle ao Michael Mike. Mike, gosto mais pra você. Podia confirmar o circuito que eu tô batendo aqui? Okay, tá. Colônia 250, após o papo, vou para a vista 366, autorizado o procedimento RNAV da pista 90, e separador 2500 pés sem restrições, ajuste 9017. Repasse civilizado. Serra, chefe responde, não recebo modo alfa nem Charlie, só modo primário. Tia, após para a manutenção depois, Capitão Gosta do Serra, reporte e coral. Tia, ainda com a 28, controle 0, responde. Contratada na decolagem, via saída A1, submatei nível de voo 360. Submirma Mike, como é que é o patrulha? Sente que o Vichimação cancelou permanentemente lá o Erasmo de Aragões? Alfa Golf Sierra, informo que o seu transponder está intermitente. Essa posição coral deve estar encerrada, mantém o nível de voo 900, sem o controle de alto, depois foi 900 décima 1. Tente, bom voo. Apoio. Telemóvel 250, complete nosso procedimento, sanitário gerador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, até já. Salvador, bom dia, 62, 0 da Chanel. Telemóvel 250, continue na aproximação, guarde pistaria, que vai ser ainda passar ele, que é a nova laje, com ajuste no 0 no 7. Aguarda, 62, contatada na decolagem via saída A, Bueno, submantém o nível de voo 180. Liberado a inserção para o 180 sem restrições. Automata Mike Golf Mike, informo que contatada atendido, reposta 20 milhas norte do acelerador. Gente, mas